Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Nossos queridos ouvintes, hoje, terça-feira, mais um Marco de Hoje com uma grande entrevista. Verdade. Vamos lá. Fantástica. Marco Antônio, o grande entrevistado já está no ar. E eu estou em brasas aqui para ver começar a entrevista. Então, você anda logo, não começa a enrolar, não. Tá. Vamos fazer o seguinte, se não for a música, no final da entrevista, a gente toca um trecho da música dele. Ah, mas eu vou começar a tocar agora um pedacinho. Ah, já vai agora? Ah, tá. Melhor ainda. Abre lá, Fufunha. Quando eu saí do sanatório, era pleno mês de agosto, e pra aumentar o meu desgosto, ela com outro me traiu. Resolvi, fui ao cinema. Quando entrei no mictório, um negão olhou pra mim e disse: "Good night, my life. Não sei o que vou fazer." Sentei na mesa de um bar, comecei a meditar, procurando a solução pro futuro da nação e o imposto predial. Sentei na mesa de um bar, comecei a meditar, procurando a solução. Marco Antônio, nós vamos deixar de fundo. Eu estou batendo de rir aqui, desculpa. Gente, o nosso convidado está completando 30 anos de carreira em 2019. Ele é humorista, apresentador, cantor, compositor e também símbolo sexual, além de arquiteto. Ele gravou bem que uma dezena de CDs, vendeu cerca de 1 milhão de cópias, fez uma dezena de filmes, incontável número de shows pelo Brasil afora. Teve hits como "Onde Houver Fé, Que Eu Leve a Dúvida", "O Dinheiro Não É Tudo, Mas É 100%", "I'm Not Dog No", "Black People Car", "I Love You Tonight", e o que vocês acabaram de ouvir, um trecho, "Todo Castigo para Corno é Pouco". E aquela que eu mais gosto dela, "A Terra de Comer, Já Que Eu Não Comi". Exatamente. A gente ouviu um trechinho aí, de 95, do CD "Besteira é a Base da Sabedoria". Então, finalmente, vou dar as boas-vindas, boa noite, ao nosso querido Falcão. Tudo bem, Falcão? Boa noite todos aí, boa noite, Marco Antônio, boa noite a galera toda. É um prazer estar conversando com vocês aí, na Showtime. Uma honra, querido. Então, assim, ó. Quero te agradecer, né, por tá, no ano que está completando 30 anos, cheio de entrevistas para dar, cheio de shows para fazer, tu dedicar um tempinho para falar com a gente, tá bom? Ok, eu te agradeço, muito obrigado. Tá, querido, assim, ó, me fala como é que, começando assim, bem pelo início, me fala como é que era o menino Marcondes Falcão Maia, nascido em Pereiro, que é uma cidade a cerca de 6 horas da capital cearense. Fala um pouquinho do teu início, por favor. Bom, eu muito novo ainda fui, antes foi morar em Fortaleza, né, porque no Pereiro não tinha, você tem ideia, Pereiro não tinha nem energia elétrica, não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha estrada, não tinha nada, só tinha mesmo rádio. E através do rádio eu comecei a curtir a música brega e também, na época, a música da Jovem Guarda, aquele negócio todo. Aí fomos para Fortaleza. Cheguei em Fortaleza, aí eu me entrosei com a turma lá, comecei a aprender a tocar violão e compor e tal. E até que culminou com um grande festival que houve lá de música. E eu entrei no festival, o júri todo me deu zero. Mas o público adorou. E até nos braços do povo, assim como queria já nos quadros, eu voltei para o festival. Maravilha, maravilha. Nessa volta para o festival, começou tudo. Eu comecei a fazer shows na noite, e depois gravei o primeiro disco, e por aí foi essa carreira internacionalmente rica que vocês conhecem. Isso. Querido, assim, ó, o quão importante foi para ti, tá, a carreira de gente como Valdir Soriano e Genival Lacerda, né? Porque eu vejo a tua carreira como uma celebração do legado desses dois, misturado com humor, com um pouquinho de linguagem de história em quadrinhos, literatura de cordel, tudo como se fosse tudo misturado num liquidificador. Me fala um pouquinho disso, pode ser? Isso é verdade. Eu sempre gostei muito de misturar todas essas minhas influências aí. Começou com a música nordestina, né? Influenciado por Luiz Gonzaga, por Marinês, Jackson de Pandeiro, depois passou para a Jane Rola Fera, depois os pregas, né? De Rodrigo Soriano, de Reginaldo Rossi, uhum. De Raimundo Salgado, que é um grande prega lá do Maranhão. Isso tudo misturado com a minha vivência do rock and roll também, não só da Jovem Guarda, mas eu comecei a curtir no final dos anos 60 e nos anos 70, Bob Dylan e Jimmy Hendrix, e aí aquele rock metal que estava começando, e Led Zeppelin, de Purple, não sei o quê, e Raul Seixas, e Zé Ramalho, e Belchior, isso tudo veio nessa mistura toda que eu gosto de chamar, que é assim, o brega cult, né? Entendi. Na verdade, é uma mistura ou uma suruba musical? Também tem um lado de suruba, porque pelo meio aí tem Jane Herondi, tem Pelé, tem Altione, como com a suruba tem que ter todos os sexos, inclusive o feminino. Ô Marco Antônio, você esqueceu de uma coisa. Boa noite, Falcão, é João Alckmin. Ele não, você não é só o símbolo sexual, como você é o símbolo da elegância. Também. Você é o símbolo. Você é o eu comecei a sacar que eu, sendo um cara assim meio desafeiçoado, meio lindo de lataria, eu tenho que ter uma roupa bonita. E como os grandes ídolos usavam roupas palafatosas, Roberto Carlos usava branco, Prince com as roupas lá meio afeminadas, e os Beatles, não sei o que, eu comecei a ver, a me inspirar nos brega, exatamente foi em Valdito Soriano que eu fui atrás da minha indumentária, né? Eu comecei basicamente fazendo uma caricatura visual de Valdito Soriano. Maravilha! E me diz uma coisa, querido, tens um personal, tá em moda hoje em dia, artistas contratarem personal stylist. Quem é tua personal stylist? Quem é a pessoa que cuida do teu estilo? Rapaz, personal stylist que procurar me entender vai dar um nó na cabeça. Eu faço a minha própria moda. Aliás, eu tenho uma filosofia que é a primeira em matéria de moda é quanto pior, melhor. Você tem que seguir esse lema. E segundo, eu não seguir nada do que está posto aí pela alta costura, pela alta moda, e também pelos grupos. Aqui lá aparecem as modinhas aí no meio da juventude. Isso é coisa para deixar o sujeito fardado, sai todo mundo igual. Então, eu sempre fui a favor que o sujeito vista aquilo que der na telha e o que tiver no seu guarda-roupa nas combinações mais altamente diferentes que você puder fazer. Aqui, ó. Falcão, qual foi o momento, tá? Que eu sei que é formado, né, em arquitetura, até que quero te elogiar por não ter. Tem muita celebridade hoje em dia que o fato de terem nascido bonitos, né? Eles já acham que já é tudo para fazer sucesso. E tu não deixou só o teu lado visual, esse nariz lindo, esse sorriso magnânimo, te levaria adiante. E tu, né, levaste a sério o estudo e até trabalhaste no escritório, tivesse um escritório de arquitetura, né, em Fortaleza. E me fala assim, qual foi o momento que pensaste, sabe uma coisa, eu vou deixar a arquitetura de lado e vou ser artista? Bom, eu sempre quis ser arquiteto, né? Eu comecei, realmente queria ser um Oscar Niemeyer, inclusive deu um tempo assim para ele poder morrer, mas ele demorou muito a morrer, desisti também, não foi nenhuma desistência. É porque eu estava lá fazendo arquitetura, mas arquitetura no final dos anos 80, começo dos 90, no Ceará, era uma coisa que não tinha muito. Não estava na moda. As pessoas chamavam um engenheiro, chamavam um mestre de obra e construíam. Uhum. E aí era difícil entrar com o escritório lá. E coincidiu que eu comecei. Eu gravei o disco, comecei a cantar na noite e tal. E isso foi tomando muito mais tempo do que o escritório. Então chegou um ponto que eu não tinha tempo mais nem de ir no escritório. Então achei assim, para desgosto de mamãe, que a mamãe disse, não sei como é que o camada passa 5 anos na faculdade e não estou abandonando por causa de uma besteira dessa. Aí, eu tive que sair porque o mundo estava me chamando. O meu jet 7 internacional queria minha presença, então eu fui lá. Entendi. Tem um trecho em canção tua famosa que comenta que quebra meio que um tabu. Comenta que não é verdade que mulher feia só sirva para soltar pum em festa, né? Soltar pelo em festa. Era um disco que fez de 94. E o que eu poderia dizer que seria a função de homens não muito bem apessoados como a gente? O que seria assim, a função da gente na vida? Bom, mas eu acho que o capa feio, aliás, não existe homem feio, o capa tem que ser inteligente, tem que ser sabido, tem que ser praticado, tem que analisar todo o movimento feminista para poder ter a brecha para entrar. Então, ele tem que ser esperto. As mulheres é mais difícil, a mulher realmente, digamos assim, a mulher mal desenhada é muito mais difícil dela conseguir alguma coisa. Mas vamos não, vamos. Ele tem que ter exatamente essa conversa bonita. O cara tem que ser, quando você falta uma coisa, você tem que ir atrás da outra. Fazer que melhor, estudar, se botar a par do que está acontecendo, porque as mulheres gostam muito dessa conversa. Maravilha. E assim, querido, sobre o fato de levar chifre, né, que é um tema recorrente em vários dos teus hits. Tá? Achas que ser corno é meio que um rito de passagem para o homem? Ou seja, o homem precisa levar guampa, precisa levar chifre para poder crescer? Ah, sim, com certeza. Porque o chifre é um sujeito muito mais focado, muito mais sensível. O chifre é como se fosse uma antena. Aquela antena emocional que capta as emoções que nem fala Roberto Carlos. Roberto Carlos é um cara que já deve ter levado muito chifre porque ele é muito centrado nesse negócio das emoções, né? Então, o camarada, a partir do momento que ele toma o chifre, em vez de ficar chateado, ou se revoltar, ou fazer uma besteira, ele tem que agradecer e ver como é que faz para reverter e utilizar as benesses daquele chifre que a mulher colocou nele com todo amor e carinho. Ô Falcão, você acredita que o homem é tão incompetente que até para ter chifre precisa de uma mulher? Ah, isso é verdade. O homem é bicho besta, né? Ele precisa da mulher para tomar chifre e quando toma não sabe aproveitar. Tem que saber aproveitar. Tem que saber administrar o chifre. Essa é só de Luiz 15, era o péssimo para esclarecido, nós temos que ser corno esclarecido. A potência do chifre. E como é que é um corno esclarecido, Falcão? O corno esclarecido é esse quanto eu estou tentando há muito tempo. Colocar isso na cabeça do pessoal, colocar na cabeça é bom, né? É o seguinte, o camarada tem que saber que o chifre só traz coisa boa. No lado emocional, eu já falei, quer dizer, o chifre fica mais tranquilo, fica mais centrado, fica mais equilibrado e tal. E no lado, tem o lado prático, isso é uma coisa que você, hoje em dia, inclusive, com esse negócio de TV HD, você pode ligar a TV no X que ela pega melhor do que a TV HD. Nem precisa de bombril, né? É, tá sendo um negócio de bombril. E eu tenho que fazer várias coisas. O X é uma coisa assim, que nem o bombril, de nenhuma utilidade. Assim, ó, há um histórico que a gente não tem como negar, né, no Brasil, de humor vindo do Ceará, de outras partes do Nordeste também. Apesar do meu sotaque, eu nasci no Piauí. A maior parte da minha vida eu passei aqui em Porto Alegre, né? Mas, assim, eu queria que tu me contasse, assim, por que tu acha que tem tanto humorista competente no Nordeste? É alguma coisa na água, ou de repente até na falta da água? Rapaz, eu acho que tem até umas teorias. Eu acho que foi uma junção de raças, né? Além do índio, você sabe que uma certa parte do Nordeste é muito indígena, né? A partir da Paraíba para cima, do Ceará, que aí é muito mais índio do que negro, por exemplo, índio e português, né? E também uma coisa muito interessante que essa parte do Nordeste, mais norte mesmo, foi também muito povoada pelos árabes, pelos judeus, pelo pessoal do Oriente Médio. Eu tenho a impressão que essa junção de índio com judeu, com português, deve ter sido uma coisa muito gozável, né? Isso aí também tem o fato de que é um povo muito feio, da cabeça grande, das canelas finas, e tem que ser alegre, pelo menos, para não ser tão feio e ao mesmo tempo andar. É, ele tem inclusive uma música que está aqui, As Bonitas Que Me Perdoem, mas a feiura é de lascar. Toca um trechinho, Fofunha. Conforme poderia acreditar, é de Camargo. Por comparando com o Francisco Coco. Um horror de gente diz que a cara de um é o cu do outro. Quando me vê. Assim, se não fosse artista, Falcão, e não podendo ter como opção arquitetura, o que tu farias da tua vida? Mas aí eu acho que estava difícil, que eu não sei fazer nada além disso, não. Eu acho que eu ia ser presidente da República, que qualquer abestado é presidente da República. É verdade. Você está certíssimo. Qualquer abestado é presidente. Aí, E Falcão, onde é que acaba o personagem Falcão e começa o Marcondes Falcão Maia e vice-versa, né? Porque como até em entrevistas está sempre a rigor, né? Fica difícil a gente separar o personagem do Falcão mesmo. Vocês são duas pessoas muito diferentes, é a mesma pessoa? Fala um pouco disso, pode ser? Ah, eu costumo dizer que é sempre a mesma pessoa, né? Na verdade, o que muda é a roupa. É, como eu falei no início, eu tenho que ter uma roupa característica, todo artista tem, né? Uhum. O pessoal se veste para subir no palco. É claro que quando você está frente às câmeras ou no palco, você fica, muda um pouco. Você tem ali uma certa psicografia, como diria Chico Xavier, né? Está ali por trás, está ali manipulando. Mas, no meu caso, eu sou sempre a mesma pessoa. Eu sou um camarada que sou de uma família muito, muito chegada à brincadeira, ao chiste, à pilhera, à irreverência, à escatologia e etc. E isso foi uma coisa que na nossa família a gente cultivou assim desde menino. Então, quando eu comecei a compor, eu até tentei fazer alguma coisa assim, um pouco diferente, mas não teve ninguém que o pessoal não gostava, eu parti pro lado que era a minha natureza mesmo. Então, Alô? Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Falcão, a música, uma das músicas que eu mais gosto de você e que ficou melhor ainda do que o Pink Floyd, porque afinal de contas, quem é Pink Floyd perto de Falcão? Não é ninguém. Eu vou tocar um trechinho aqui para verem, porque isso é longo, é lindo. Atirei o pau no gato. Another Break in the Wall. Vai lá, Fufunha. Atirei o pau no gato. Mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se. Pink Floyd, coisa nenhuma. Pra que Pink Floyd? Agora, você deve ser muito religioso, porque você também tem essa música aqui que eu acho linda. De vez em quando eu canto quando eu estou com a minha alma deprimida, Falcão. Esperma entrando. Tá, aí. Atenção, negada. 1, 2, 3, meia aí, já. Não jogo, nem namoro em pé, mas no caminho que eu estou vou me acabar na mão. Eu não deixo, não aceito, não abro, não permito, não tolero botar a perder essa bendita ereção. Um padre certa vez me disse: o que não é bom certamente é mau, o que não é doce com certeza é fel, e o que não é inferno talvez seja o céu. Eu rezo novena, trezena, eu encho o bucho de hóstia e até como bosta pra pagar promessa. Eu peco, eu fresco, eu minto, eu caio em tentação. Eu como carne de porco, eu juro santo nome em dito que a castidade não importa mais. Deve ser quebrada na frente ou por trás. Pois tem certas coisas que não se concebe, porque é dando que se recebe. Essa é onde houver fé que eu leve a dúvida. A dúvida. Eu adoro e dá pra sacar, Falcão, uma pegada de Jovem Guarda, como tu falaste mesmo. É, claro, eu sempre gostei de me misturar. Meu disco tem vários ritmos, né? Tem Jovem Guarda, tem o rock, tem o forró, tem o brega. Tem forró, é, que causou grande confusão na época que eu lancei em algumas cidades, né? Porque em alguns lugares o pessoal não entendeu, achando que eu tava falando mal da igreja, quando na verdade. É uma música que defende o verdadeiro católico, né? E, assim, ó, há um tempo, fizesse uma declaração que eu achei muito engraçada, falando que com a chegada do Pablo Vittar, finalmente alguém que cantava pior que tu estava fazendo sucesso. Eu morri de rir, mas eu vi que muitos babacas por aí ficaram indignados, bravos com o teu comentário. É, eu queria perguntar se tu achas que o politicamente correto está sendo um obstáculo para o humor, se está atrapalhando, já que as pessoas estão, muita gente está muito assim, cheia de não me toques, muito sensível para o humor, e obviamente citando que tem humor, como muito do humor nordestino, do humor brasileiro, né, ele é calcado em ser uma metralhadora giratória e zombar de todo mundo. Fala um pouco disso, pode ser? Pois é, esse caso aí do Pablo Vittar aconteceu que o pessoal cismou que eu tava falando da condição sexual do rapaz. Eu não sei nem quem é, nunca vi essa coisa. Eu falei da condição musical da voz do repertório dele, mas todo mundo resolveu achar que eu tava fazendo isso porque o cara era gay, não sei o que, era confusão danada. E realmente o ridículo tá assim, você não pode mais falar nada. Essa semana mesmo eu publiquei no meu Instagram uma coisa que aconteceu. Eu estava num bate-papo desses aí, não sei qual era a rede social, e no lugar de risada, de riso, eu coloquei aquele RS. Um cara veio dizer que eu não podia fazer isso porque eu era cearense e RS é Rio Grande do Sul. Eita, chegou nesse ponto. Eu queria colocar CSS, é porque eu sou cearense. Aqui me chegou a inteligência do pessoal. Que coisa. Essa música minha que foi um grande sucesso, o Holly Day foi muito, é homem, uhum. Né, menino, macaco é macaco. Eu fui recentemente cantar no programa do Faustão, naquele quadro lá do Dindy Dance. Aham. Uhum. E o Faustão falou exatamente isso, que é uma música que se fosse lançada hoje em dia, seria causa de grande celeuma e tal. Então não é que um ator da Globo, um cara esclarecido, entrou lá no meu Instagram e ficou me esculhambando lá, me difamando por causa dessa música. Não sabia que a música tem 85 anos de idade. Falcão, o Walter Carvalho de Fortaleza manda aqui: Falcão é um verdadeiro poeta, é o Machado de Assis. O Benjamin Aola: Falcão tem a sabedoria de um verdadeiro rei Salomão do Nordeste. E o Luan S. Cruz: brasileiros filhos da puta, não deixe o Falcão morrer para reconhecer a genialidade dele. Eu tô mais pra Gregório de Matos do que pra Machado de Assis. Com muito de bocagem misturado. Pois é. Assim, ó, eu queria saber de ti, eu já vi vários comentários, que tem um ator nova-iorquino muito famoso, Harvey Keitel, um ator americano, que ele disse que uma das razões que o levaram a virar ator é porque ele achou que ali ele teria mais chance, mais acesso ao sexo feminino. Eu queria saber se, apesar do teu charme, desse charme que já vem das tuas células, eu queria saber se foi uma das razões que queria adentrar a carreira artística, foi, tipo assim, conquistar as mulheres. Ah, não, eu não pensei isso não, embora mesmo na época que eu comecei a tocar violão, era o pessoal falava, tocar, só tocar violão, mas só que chega junto com as meninas e tal. Não funcionou muito não, porque eu era mais feio do que a minha melodia. Eu acho que não, porque o Fábio Almeida mandou aqui: Roberto Carlos é pros fracos, para os fortes, Falcão é o rei. Sensacional. Aí, depois que eu fiquei famoso, que as mulheres começaram a me ver com outros olhos. E eu fiquei bonito, porque eu já fui feio, mas atualmente eu sou mais bonito. Querido, para finalizar, o que que o Falcão de hoje, se pudesse, se ele pudesse se encontrar com aquele Falcão que, tava, que era arquiteto, que estava dividido entre seguir a carreira de artista, o que que um poderia aconselhar o outro? Bom, o que eu diria para aquele Falcão é que largue logo esse negócio de arquitetura, porque o Oscar Niemeyer não está querendo morrer da época, né? E a coisa está muito difícil para arquiteto, então inventando tudo quanto é coisa, mudando o sistema e as leis, não sei o que tal, profissional liberal, você vai morrer, não vai conseguir se aposentar como arquiteto, vai ser artista mesmo. Pronto. Ah, maravilha. E, querido, quero divulgar, de repente, tens um site oficial, não tens? É o quê? Um site oficial, onde as pessoas podem achar um local assim que agregue, que junte tudo que tu fazes. Tens um site oficial? Nós temos o site, que é o site do Falcão, site é Recife, é site. Mas também pode ser escrito em português, F-A-I-T-S, site do falcão.com.br. E as redes sociais onde eu estou atuando mais, né? Que é o Instagram e o Twitter e mais ou menos aqui lá no Facebook. Mas, inclusive, estou agora quase para lançar um canal aí no YouTube. Vou até logo dizer aqui o nome dele, que é... Por favor, mas vocês vão saber em primeira mão, vai ser o YouTube Brega. É um canal só de música brega que eu estou lançando no YouTube. Excepcional. Assim, Marcondes Falcão Maia, quero te agradecer, tá? Não, peraí, eu tenho uma pergunta para ele antes de você. Falcão, o que te inspirou a traduzir tão belamente o I'm Not Dog No? Porque aquilo é fantástico. Você sabe que nos anos 70, quase, pelo menos em Fortaleza, quando chegou a rádio FM, não tocava música brasileira. Aliás, ninguém nem falava. Ela vitrolou na lá só com música americana. E aí foi quando Robert Farina tinha acabado de lançar Eu Não Sou Cachorro Não, e eu fiquei com aquela ideia, rapaz, isso é uma música que para tocar nesse tipo de rádio, a gente tem que passar por inglês. Então não vão tocar. Então fiquei com aquela ideia na cabeça, eu já fiz, inclusive com os 14 para 15 anos, o título já tinha, aí me não toca meu. Aí depois, uns 5, 6 anos depois, eu encontrei com o Tarcísio Matos, meu parceiro, e a gente completou a letra, e o Robin Soriano ficou um tanto quanto cismado quando eu vi a primeira vez. Ele não aceitou muito não, mas eu fui com o argumento que ele aceitou, que eu disse, Robin, através dessa nossa tradução para o inglês, você vai ser um cara reconhecido nos Estados Unidos. Aí tá, ele topou. E ele disse uma frase para mim, até hoje eu repito. Ele olhou para mim e disse, quem é? É. Então pronto, quem é? Então acabou, Marco Antônio. Maravilha. Então, assim, ó, Falcão, de novo, tá? Muito obrigado pelo teu tempo. Você que tá cheio de tarefas aí, de compromissos profissionais. E não quero tirar mais o teu tempo, quero te agradecer de novo, tá? Pelo teu tempo, pela tua atenção, pelo teu senso de humor. E valeu pela carreira, porque... Tem muita gente que, quando se olha no espelho, fica deprimida, mas quando ouve as músicas, vê que tem esperança no fim do túnel, tá? Tá certo. Obrigado, eu que agradeço, obrigado mesmo vocês terem lembrado da minha pessoa. E é muito bom saber que tem uns cabalhos no Brasil todo que reconhece o nosso trabalho. É verdade. Um grande abraço, querido. Um abraço, Falcão. Um grande abraço. Abraço a todos, um abraço a todos os ouvintes. Obrigado. Valeu. Ô, Marco Antônio, não... Falando sério, eu vou ter que colocar a fralda geriátrica no momento. Não. Eu tenho que colocar, porque eu quase... Cara... Não, eu quase me mijei rindo. Cara, o Falcão é um cara fantástico. Espetacular. Fantástico, ele é espetacular, é fantástico. Eu conheci ele pessoalmente em 2001. Eu tenho entrado com umas canções... no meio aí para ilustrar, foi ótima ideia. Vamos então... Tem uma outra... pesquisa musical? Vamos, mas tem uma outra muito boa nele, Dinheiro Não É Tudo, é só 100%. E a música que ele fez falando do Abu, que é o árabe lá? Tem essa do Abu, que eu gosto. Destino árabe, um homem chamado Abu, veio para o Brasil para se operar no SUS, passa muito mal por causa da dor que sente, e o povo preocupado diz, Abu, você está doente. Vamos lá, Marco Antônio. São pacas e várias vezes sucesso, tanto que ele vendeu quase 1 milhão de discos. Então, vamos então começar o nosso garimpo de agora. Vamos lá. die for you. I keep remembering what your love can do. I miss you, baby, all night long. And all night long I twist and turn. I keep remembering how your kiss can burn. And I miss you, baby, all night long. I wish I had a magic phone from your heart to mine. I'd call you heart to heart each night. Constantly, I keep you busy making love to me. I love you, baby, all night long. I wish I Antônio. Tá, a gente está em 1956, já que a gente adentrou a década de 50, o nome dessa cantora é Joe Stafford, J-O e o sobrenome S-T-A-F-F-O-R-D. Joe Stafford, o nome dessa canção, que é de 56, é All Night Long, não confundir novamente com o sucesso pop de mesmo nome do Lionel Richie, dos anos 80. All Night Long, ou seja, durante toda a noite, né, a noite inteira. O sucesso gigantesco da cantora foi a versão dela de You Belong to Me, né? Começou, já tem que ficar ressabiado. Qual é a música? Qual é a tradução? A tradução You Belong to Me é você pertence a mim, você tem tudo a ver. Ai! Amanhã é dia dos namorados. Quero saber. Você tá no clima. Ai, cara, me mata do coração. A Joe Stafford tem uma carreira brilhante. Foi um dos maiores nomes dos anos 40 e 50 nos Estados Unidos. Ela é uma das vocalistas mais aclamadas pelo público e crítica na era do pós-guerra. Ela se popularizou tanto na área do pop despretensioso como interpretando as mais sérias canções de jazz. Teve o auxílio do marido dela, que era um arranjador muito famoso, também executivo da Capitol Records, o nome dele é Paul Weston. Ela nasceu em Fresno, cerca de 3 horas de São Francisco, estudou ópera por alguns anos, chegou a gravar com a orquestra de Tommy Dorsey e alguns trabalhos até, teve uma participação de um cara que tinha um pouquinho antes dos 30 anos de idade, não era assim tão famoso, mas já era famoso, que era o Sinatra. Ah, tá. A versão dela para You Belong to Me, que é Você Pertence a Mim, foi campeã de vendas no começo da década de 50, já na Columbia Records. Em 61, ela também apresentou um programa de TV nos Estados Unidos e a versão dela, né, que eu falei do You Belong to Me, é a mais célebre das versões, a que mais vendeu nos Estados Unidos, mas também foi gravada pelo Dean Martin, Petula Clark, Andy Lennox, Patti Page, Patsy Cline, Anne Murray e vários outros cantores e cantoras. Ela também gravou uma versão da canção The Carioca, que a versão dela não é tão famosa quanto a versão original dos anos 30, que tinha ficado famosa no musical chamado Flying Down to Rio, um filme chamado Voando para o Rio, com Fred Astaire. Ela morreu aos 90 anos de idade em Central City, na Califórnia. Ela pode ser ouvida nas filhas de A Última Sessão de Cinema, Os Rivais, que é um filme com o Richard Dreyfuss e o Danny DeVito, que eu adoro, A Chave do Enigma, que é a sequência daquele filme Chinatown, é um filme até, por sinal, dirigido por Jack Nicholson, Bugsy, que é obviamente sobre o Bugsy Siegel, né, com Warren Beatty, né, meio que assim, o criador da indústria de entretenimento em Las Vegas, mais ou menos, dá pra falar isso. Então, acho que a gente pode passar para a canção dela, a versão dela do You Belong to Me, por favor. Eu me sinto naqueles bares todos esfumaçados, um monte de gente, meu amigo. É um climão linda, eu acho essa versão dela, a canção já é maravilhosa, essa versão dela é linda, a voz dela bem afinadíssima e tudo mais. Pensei que tinha uma coisa a ver com aquela da Kelly Simon, aquela é da Kelly Simon e do Michael McDonald, né? E o Belong to Me também, né? É, exatamente, sim, né? Teve várias versões, né? E a versão da cantora Joe Stafford foi durante uns 40 anos a mais vendida dessa específica canção, né, a versão dela. Então vamos passar para os anos 60? Vamos, mas qual é o nome da música? Puta, é brincadeira, não dá para... Tá, não é pra tocar primeiro, então tá. I need your hand. Não, não é inglês, eu não quero. Calma, eu tô tentando força, eu preciso da tua mão junto à minha. Ai, que meigo! Ah, eu tô meigo hoje, tá? Vamos lá, por favor. The rain falls to the ground. The world is upside down. I just can't face this life alone. I need your hand. Change a friend to foe. I don't Marco Antônio. Tá, essa canção aí, né, já foi traduzida, mas para ajudar o pessoal que não tem boa memória, eu falo, I need your hand in mine, eu preciso da sua mão junto a mim, né, sua mão junto da minha mão. É uma canção de 65, o nome da cantora Twinkle, né, ou Twinkle Ripley, né, T-W-I-N-K-L-E, o sobrenome Ripley. Não, obviamente, não tem parecido nenhuma com a grande Ripley, personagem obviamente fictícia da Sigourney Weaver na saga Alien, iniciada por Alien, o Oitavo Passageiro. E também não tem a ver com Robert Ripley, que era o criador daquela... ele é um cartunista que fez, um americano que fez aquele Believe It or Not, acredite se quiser, né? Robert Ripley, né? No original era Ripley's Believe It or Not. Essa canção de 65, ela foi uma ídola adolescente durante um período pequeno, o nome dela de batismo Lynn Ripley, L-Y-N-N Ripley, apelido né, Tinkle, e ela nasceu no sudoeste londrino em 1948, uma família de classe média alta, morreu de câncer, morreu de insuficiência hepática, também na Inglaterra, bem jovem até. Ela, na geração dela, o que chamou atenção, já que a Inglaterra fez, né, tentou lançar várias adolescentes para assim, tentar abraçar, digamos assim, conquistar o mercado jovem, mas ela era meio que uma exceção, porque ela compôs vários dos sucessos que interpretava. Ela abriu shows até dos Rolling Stones na Inglaterra nos anos 60. Um sucesso dela mediano foi Golden Lights, que é uma canção, né, basicamente fala sobre os altos e baixos da fama. A canção até teve uma segunda vida em 86, quando a banda The Smiths fez uma cover, uma versão. Ela não teve muitos sucessos, mas o que também marcava a carreira dela é que, apesar da beleza e tudo mais do público jovem, ela sempre foi para um lado mais melancólico, um lado mais triste nas canções. Vale dizer que a futura Camilla Parker Bowles, né, futura esposa do Prince Charles, foi colega de colégio dela e também uma das futuras estrelas do filme Ao Mestre com Carinho, a atriz Adrienne Posta. Ela pode ser ouvida na trilha sonora do documentário sobre gays lutando por seus direitos na Inglaterra. O documentário, o nome é Village Voices. Vamos ouvir um pouquinho, por favor, do sucesso dela, Golden Light. Displaying your name, golden lights, a whole lot of fame. Oh my darling, why did you change? Five in a million, I don't big star. I didn't tell you how great you are. I didn't bubble and scream and rip your brand new jacket at the seam. Ela gravou essa canção, Golden Lights, né, ou seja, Luzes Douradas, ela gravou com quase 17 anos de idade. A anterior também é de 65, só que a anterior, que a gente ouviu na íntegra, I Need Your Hand in Mine, ela não fez sucesso algum. A anterior então, foi gravada pela Twig também, né? Isso, até o nome, né, lembra né, Twig, eles eram, vamos dizer assim, de uma palavra só, de mulheres bem bonitas, né, ela não teve carreira como modelo, que eu saiba, Twinkle, mas a Twig, né, foi modelo, a Twig era modelo, exatamente. Bem britânica, né? Bem britânica, exatamente. E a Twig era um filé de borboleta, né, de tamanho. bem magricela. Essa a Twinkle não, mais fortinha, digamos assim. Acho que a gente pode passar para os anos 70, vamos lá? Vambora. Every morning as I wake, even during coffee break, the only thing on my mind, loving you, girl, all the time. Can't get enough of the sexy things you do. That's why when it comes to making love to you, in the mood, girl, coming up as a sexy thing to do. That's why when it comes to making love to you, sexy things to do. That's why when it comes making love to you, gosto muito dessa música e desse cantor. Ah, tá. E ainda bem que não falasse ainda, mas enquanto eu tava ouvindo essa canção, de novo tava pensando, nossa, parece Bad Luck, né, do Harold Melvin. Exato, e Blue Notes. E Blue Notes, quer dizer, a pegada, né, é não só ritmo, mas o timbre de voz, né? É o mesmo do igualzinho, né, Harold Melvin, né? O nome desse cantor, Randy Brown, gente, a gente está na década de 70, canção... É a voz do Teddy Pendergrass. Isso aí. Essa canção é de 78, não fez sucesso algum, isso prova como o mundo é injusto, né? O nome da canção, I'm Always in the Mood, ou seja, eu estou sempre no clima, estou sempre afim, né? O sucesso dele fora do Brasil foi We Ought to Be Doing It, que quer dizer, a gente deveria estar fazendo aquilo agora, né? Ele que falou, calma, ele falou isso em 80. Ah, tá. A canção que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, We Ought to Be Doing It, chegou ao posto o número 16 das paradas de Rhythm and Blues dos Estados Unidos, é uma canção de 80, essa que a gente ouviu na ilha é de 78. O que eu posso dizer do Randy Brown? Cheio de sensualidade na voz, muita malícia, cantor natural de Memphis, começou se apresentando como criança em igrejas batistas da região. O irmão dele, Bill Brown, ou William Brown, é de um grupo que fez um certo sucesso, da Three Lads. O Randy Brown gravou em selos pequenos e teve até um grande sucesso no Brasil com a canção que foi no fim dos anos 70. O nome era I'd Rather Hurt Myself, ou seja, eu seria melhor que eu me ferisse do que ferir você. Uma canção que teve no Brasil o apelido Melô da Asa. Era da novela Pai Herói. Lembro. Isso, é de 78. Até outra vez que eu toquei uma outra canção desconhecida do Randy Brown no programa, até a gente tocou um trechinho dessa I'd Rather Hurt Myself. Mas vamos para o sucesso dele americano, que foi o Laura Biduino. A gente deveria estar fazendo aquilo, de 80, por favor. Getting it on. Olha, para pôr na programação, eu vou pôr a outra, não essa. Vai pôr a outra, é? Pôr a outra. Ah, tá. A outra mas as duas são bem boas, né? Mas eu prefiro a primeira, que ele tem aquela pegada do Ted Pendergrass. Isso, e com pitada de Lord Melvin, né? Do grupo todo, né? Verdade. Pois é. Olha, eu só fico assim, embasbacado, a gente conversa sobre isso várias, a gente conversou sobre isso várias vezes, é como tem canções que a gente sabe que tinham tudo para ser um mega sucesso, mas daqui a pouco o timing foi ruim, ou gastaram pouca grana divulgando, mas como tem coisa que a gente coloca aqui, que vou te contar, claro, é a intenção do programa, né, mas músicas assim, que eu chamo de injustamente obscuras. Né? Vamos então adentrar os anos 80, pode ser? Vamos embora para os anos 80. Você falou, está falado. Vamos lá. Vamos lá. Lembra Buddy Holly, viu? Tem uma pegadinha na guitarra, né? Tem uma pegada de Buddy Holly. Como se fosse um Buddy Holly meio New Wave. Exatamente. Muito bem pensado, pois é. A gente tá nos anos 80, essa canção aí, da virada de 81 para 82, vamos Surprise Me Again, ou seja, Me Surpreenda Novamente, o nome do grupo, Haircut 100, né? Eles já falaram em várias entrevistas, não tinha sentido nenhum, eles estavam procurando o nome mais bizarro possível, pegaram corte de cabelo nota 100, ou nota de cabelo 100. O sucesso do grupo foi Fantastic Day, ela é uma canção também desse período de 81 para 82, obviamente quer dizer dia fantástico, dia maravilhoso. Esse grupo, de 81 até 82, no período de um ano, eles tiveram esse grupo teve entre as cinco bandas britânicas que mais venderam dentro do Reino Unido. É um grupo pop, né, com New Wave, de uma área rural próxima a Londres, com influências de jazz, uma certa dose até de latinidade em algumas das canções, na percussão. O grupo lançou o LP Pelican West, que foi super bem vendido nesse período, aí no começo dos anos 80. Contou originalmente com Nick Hayward, que hoje tem uma carreira solo de mediano sucesso, Les Nemes, Mark Fox, Blair Cunningham, Graham Jones e Phil Smith. Já no segundo disco do grupo, eles tiveram problemas internos ali. O vocal Nick Hayward, que era compositor de grande parte do grupo, decidiu largar a banda sem avisar, alegando estafa profissional. Ele disse até que chegou muito perto de ter um colapso nervoso, com excesso de shows e total perda de privacidade. E uma das coisas que uniu vários dos integrantes foi o amor deles por rugby. Né? Tanto que até eles brincavam com isso muitas vezes em entrevistas, como eles gostavam de rugby, do esporte rugby. Eles se apresentaram juntos esporadicamente a partir de 2004, algumas poucas vezes, mas o grupo praticamente, dá para dizer assim, que durou mesmo foi nesse período de 81 para 82. A banda pode ser ouvida em comédias dramáticas como Chegando aos 18, Cowboys e Anjos, Ligeiramente Grávidos, etc. E etc. Um dos grandes sucessos do grupo, como eu falei, foi Fantastic Day. Vamos ouvir um trechinho, por favor, de 82. Não, cadê 82? Então, dá para dizer também que um pouquinho de influência de ska, sim. Um pouquinho de reggae, alguma coisa, e até do chamado post-punk, né? A gente vê assim pela velocidade, dá para imaginar assim que eles gostavam bastante de The Clash. Claro, seria assim bem mais adocicado, mas esse grupo Haircut 100, então, a gente ouviu Fantastic Day, um trecho Fantastic Day, que é uma canção, um single foi lançado dessa canção em 82. Então, eu acho que é isso. Então, até quinta-feira. Um grande abraço, obrigado. Só uma coisinha, pode ser, querido. Só assim, quero uns agradecimentos. Por favor. Eu queria agradecer a Carla Preso, que está em Buenos Aires, nos escutando. Quero agradecer a Rafaela Rodrigues, que intermediou o papo com o Falcão. Também a minha amiga, a Rafaela Rodrigues, está em São Paulo. E a Adriana Franz, minha amiga de Porto Alegre, minha amicíssima, também me ajudou nesse lance todo de WhatsApp, que para mim é russo. É mais fácil eu me virar em russo do que em WhatsApp. Então, um grande abraço a todos, tá? Muito obrigado de novo, tá? Obrigado, querido. Tchau, até mais, gente. Abraço, até quinta, gente. Um abração. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje, com o Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Barbosa Fufunha, gerência de tecnologia da informação coordenação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. E Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18 horas para mais uma edição de Abrindo a Caixa Preta. Estaremos aqui com todo prazer e com muita, muita notícia aí, infelizmente. Eu trabalhei há mais uma semana que a caixa preta não nos agrada. Tá pior. Cada vez mais medo de abrir essa caixa. Já não é mais a caixa preta, viu? É a caixa de Pandora. Quando você abre, todos os males do mundo fogem de dentro dela. Nossa. A direção geral é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.